O 9507 vai estar passando nível 3, 140 agora, para 360. Deu água, escurece. Plano 9507, agora você te registra na sequência 1-3-3-2-5, alterno 2-5-1. 1-3-3-2-5-1-2-5-1, alterno 9507, obrigado, bom dia. Bom. Gol 1, 2, 7, 1. Entre o sinal, chamei 2, 18, 6. 18, 6, gol 2, 7, 1. Salvador, gol 1271. 1271, autorizado pouso, pista 10, 110 graus, com 612 nós. Livre pouso 10, gol 1271. 271 aos 48, Alfa e Juliette, portão 5. Essa é a frequência. Alfa, Juliette 05, com 1271. O 1817, passa 190. Você entra agora na frequência 1260 ao término 1188, o Gol 1817. 1817, 1260, 1288, obrigado, bom dia, bom feriado. Sem balizador no 05. Aguarde coordenação para ela. A gente vai aguardar na da entrada. Torre, bom dia, Whisky, Juliette, Fox. Juliette Fox, prossiga. Torre, bom dia, Whisky, Juliette Fox. Whisky, Juliette Fox, prossiga. Autorização de reboque, meu. Pátio 3 para o gate número 4, pátio 1. Autorizado, Chico Táxi. Corrijo, autorizado até o portão 4. Grato. Salvador, RZ-10, prossiga. Tem uma solicitação de reboque pushback da posição 5 do pátio 3 para a posição de número 3 do pátio 1. Observe, tem um tráfego aí da companhia já puxando, já rebocando aí a retaguarda. Coordene com a equipe aí para após o passagem do tráfego da companhia, está autorizado o seu posto. Afirmativo. sinalizando a reboque. Ponte 4, Graton, bom dia. Boa Páscoa. Igualmente. Salvador Juliette Lima, pronto para ingresso, Patilão. Tá livre até estacionar o portão. Tente. Salvador, Juliette de Lima, por favor, considerar a partir de agora, teste de rebote. Obrigado, bom dia, 34.